Coluna 9. Se pensarmos a coluna como dividida em 7, as figuras ocupam as duas posições superiores e depois as posições de 4 a 6. Figura 9.1. Pausa longa, notada como um trapézio preenchido com uma fermata longa, de formato quadrado. Figura 9.2. Texto. Imóvel. Figura 9.3. Pausa média, notada como um quadrado preenchido com uma fermata média, de formato circular. Figura 9.4. Desenho. À esquerda há um traçado, que se parece com um S, mas com a base mais arredondada e a parte superior mais angular. Ela tem algo de serpentino. À direita desse S, na altura da abertura superior, há uma linha reta, de tamanho um pouco mais extenso que ele. Figura 9.5. Texto. Respiração rápida.